Boa noite, gente. Seguinte, eu estava dando uma olhada na biblioteca essa semana e, assim, Deus falou comigo para indicar alguns livros aqui dentro, tá bom? Então aqui, ó, primeiro dele, Namorar Sem Errar, Uma Jornada de Escolha, lá na biblioteca. É bastante aqui. 77 perguntas sobre sexo, namoro e amor. Eu disse adeus ao namoro. Amém? Preciso de um secretário para ir segurando aqui. Namoro ou amizade? Antes de dizer sim, um guia para os noivos e seus conselheiros. E depois que casou, lascou tudo, bicho, não tem volta. Como evitar que o jovem sofra com as paixões sexuais? Por que esperar? O livro é cumprido. E o último aqui é Aprenda a Viver Bem com Deus e com os seus impulsos sexuais. Como se apropriar da graça e do poder de Deus para vencer as tentações de natureza sexual. Amém? Eu não sei por que Deus falou para mim indicar tanto livro aí, mas vocês devem saber melhor do que eu. Amém? Leva para casa, leia bastante aí, ó. Amém. Então estamos chegando na parte final de escatologia. Não é o final hoje, mas estamos chegando na parte final de escatologia. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, que é o último livro que a gente vai tratar em cima do assunto de escatologia. Para quem está aqui pela primeira vez e está perguntando o que significa isso, escatologia é a doutrina a respeito do fim do mundo, a respeito das últimas coisas. Como será o fim de todas as coisas, segundo a Bíblia? Antes de a gente entrar diretamente no texto, propriamente, eu vou ler algumas regras básicas de hermenêutica, de leitura a respeito da Bíblia. Ferramentas que você tem que ter quando você for ler o livro do Apocalipse, porque sem elas, muito difícil que você consiga entender alguns aspectos desse livro. Ok? Mas antes de tudo, eu quero orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero me colocar na absoluta dependência da tua graça nessa noite. Pedir que o Senhor use a minha vida. A tua graça me basta. O teu amor, a tua vida em mim. Eu peço por todos que estão aqui nessa noite. Que o Senhor traga sobre todos nós iluminação no nosso entendimento, no nosso espírito, para que a gente saia daqui dessa noite, Senhor, edificados para a glória do teu nome. Amém. Provavelmente está ali o texto. Esse esquema que eu vou ler para vocês aqui, ele é baseado num livro que já... acho que esse livro há muito tempo não é publicado mais. Eu tenho ele em casa, mas é um livro que você não o encontra para comprar em livrarias. Chama-se O Apocalipse, Uma Interpretação, de um pastor que já faleceu, chamado Robert McAllister. Robert McAllister é o autor desse livro. Depois eu vou mandar para vocês em Word esse livro, para que vocês possam acompanhar, quem quiser depois imprimir e lê-lo inteiro. Okay? Então, muito daquilo que eu vou basear o estudo de Apocalipse vem dele e de outros livros também, e um pouco daquilo que a gente já acabou vendo nos outros textos que a gente leu. Ok? Então, como ler o Apocalipse? Entre os 66 livros da Bíblia, o Apocalipse é o único que promete uma bênção a quem o ler. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Apocalipse 1, versículo 3. Apocalipse é a tradução da palavra grega apocalipsis, que significa revelação, popularmente conhecidas como a revelação de Jesus Cristo. As visões desse livro chegaram ao apóstolo João da seguinte maneira, conforme informa o próprio texto: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse tem sido considerado o livro mais difícil de entender em todas as escrituras sagradas, sendo por esta razão o menos lido. A origem da dificuldade está no fato de que o Apocalipse não se explica a si mesmo. Propositalmente, ele foi escrito em código a fim de que os inimigos do Evangelho não entendessem seu significado. Quem não possui a chave de interpretação vai deparar-se com imagens estranhas e incompreensíveis, tais como animais com 10 cabeças, cidades que flutuam no espaço, rios de sangue, entre outras. Este livro poderá ser compreendido tão somente à luz de toda a Escritura Sagrada, principalmente o Velho Testamento, do qual João registra nada menos que 200 citações e referências. Eis, portanto, a chave de interpretação: deixar a Bíblia explicar a Bíblia, sem impor sobre ela uma teoria preconcebida, ou obrigá-la a dizer o que realmente não diz. O que está escrito no Apocalipse é coerente com as demais revelações da Bíblia. Ok? Então, até aqui, nós estivemos vendo aquilo que os evangelhos falam a respeito do final dos tempos, aquilo que as cartas de Paulo, Pedro e Judas falam a respeito, aquilo que Daniel fala a respeito, e finalmente, então, aquilo que Apocalipse dirá. Ou seja, o livro do Apocalipse não poderá em nenhum momento contradizer aquilo que a gente já falou, aquilo que a gente já tratou. Por isso, você não pode pegar nenhum livro da Bíblia, lê-lo de modo isolado, sem lê-lo à luz daquilo que o Senhor Jesus falou, daquilo que os apóstolos disseram, e finalmente mais um apóstolo estará falando também a respeito desse tema. Simbolismo. Há muitas maneiras de interpretar o Apocalipse. As duas mais comuns são literalmente e simbolicamente, cada qual representando uma escola com muitos seguidores. Então, literalmente é literalmente. Quando você lê lá que o diabo tinha 10 cabeças, literalmente é um demônio com 10 cabeças. Ok? Quando fala que Jesus era um cordeiro, literalmente Jesus era um cordeiro que era tosqueado, né? Todo final do ano lá, que fazia bé, tinha uma espada que saía da boca dele. Isso é a maneira literal. E simbolicamente é quando você entende que muita coisa ali pode ser interpretada de modo literal, mas muita coisa também é simbólico. Uma das regras importantes na interpretação bíblica é aceitar tanto quanto possível o sentido literal. Eu basicamente sigo essa escola. Sempre quando estou lendo um livro da Bíblia, o máximo de literalidade eu procuro extrair dele. O máximo de literalidade. Obviamente que nós não podemos cair no ridículo. O sentido literal e óbvio das palavras. Seguindo o método literal, sempre que a linguagem for objetiva e simples, o autor fala de si mesmo. João é o apóstolo do Senhor e não representa qualquer outra pessoa. Então, o João ali da Bíblia é literalmente João. Ok? Não é o Zé, Pedro. Não é um anjo, um espírito, uma entidade, sei lá, um mover, uma unção. Ok? Não é. É literalmente João. João é o apóstolo do Senhor e não representa qualquer outra pessoa. As 7 igrejas bem identificadas não representam, por sua vez, outra coisa senão 7 grupos de seguidores de Cristo, os quais passam por grandes perigos internamente e uma grande tribulação vinda de fora. Ok? Então são 7 igrejas literais. Rejeitamos, entretanto, a interpretação literal generalizada do Apocalipse para não cairmos no ridículo de afirmarmos que Jesus apresenta uma espada saindo da sua boca ou que Satanás tem 10 cabeças. São mais de 300 os símbolos encontrados no Apocalipse. Obviamente, Jesus, o Cordeiro de Deus, não é um animal que produz lã. Cada símbolo representa um personagem ou acontecimento decisivo no panorama completo dos eventos passados, presente e futuros ali registrados, ou aqui registrados. Divisões. As divisões do Apocalipse são facilmente determinadas pelos parâmetros das 7 visões. O livro do Apocalipse é dividido em 7 visões. Primeira visão, do capítulo 1 ao capítulo 5. Quando eu passar esse esquema para você, você pode ler a Bíblia e você tentar ver se isso procede ou não. Okay? Capítulos de 1 a 5, Cristo e a Igreja no mundo e no céu. Segunda visão, capítulo 6 a 7, os 7 selos. Terceira visão, capítulo 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta visão, capítulos 12 e 13, a luta contra a trindade satânica. Quem deve ser? O Ozzy? Quem mais? O Alice Cooper não. O Alice Cooper é Jesus agora, irmão. Merlin Mason? Deve ser, olha, eu vou chutar. Deve ser a Rede Globo. Michel Teló. E o funk. Essas 3 coisas. Pagode, não. Pagode dá um desconto. Bezerra. Não dá um desconto pro Bezerra para ele se converter antes de morrer, né? Bezerra se converteu. O próximo gravou uns CDs antes de se converter, né? Verdade, né? Você tem, hein? É. Expulsa aí, gente. Coloca a mão aí. Põe a mão aí. A quinta visão, capítulos 14 a 16. Os 7 flagelos. A sexta visão, capítulos 17 a 19, a destruição do mal. Não é o mal ali, né? Obviamente, né? O outro mal. Sétima visão, capítulos 20 a 22, o julgamento e a vitória final. Cada uma destas visões é completa em si, elas não são lineares, não seguem uma cronologia ou sequência. O estudioso do Apocalipse cai em sérios problemas de interpretação quando atribui uma visão a um período exclusivo da história. Dizer, por exemplo, que por vivermos os últimos dias desta dispensação da graça de Deus, estamos na época da igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas. É uma ofensa frontal a todos os crentes autênticos que hoje servem a Deus com fé e obediência, condição que os membros em Laodiceia jamais conseguiram alcançar. Então, a gente sempre ouviu essa visão vindo do dispensacionalismo, né? Mais propriamente dos pré-milenistas, que é um entendimento que cada igreja, ali das 7 igrejas, representa um período na história. Então, eu já li vários livros sobre isso, né? E seguramente se afirma que a gente está vivendo, então, o último período da igreja, que seria a igreja de Laodiceia. Okay? Então, as 7 igrejas que estão ali não são 7 igrejas literais, mas são 7 períodos da história. Ok? Obviamente que isso é altamente hipotético, né? Altamente especulativo. E jamais pode-se dizer que isso é uma verdade. Eu achei muito interessante o Mateu numa discussão essa semana na Descontradizendo Contradições, lá no Facebook ainda, ele dizendo assim, fazendo especulações a respeito do Antigo Testamento, ele colocava assim, na verdade o que essas pessoas queriam era fazer isso, isso, isso, ponto. Eu já logo de cara falei bem assim para ele assim, tem um problema aí. Você está pensando, porque você colocou a palavra verdade numa frase, você tornou aquilo que você disse verdadeiro. Então, ateus têm costume de dizer, na verdade, Jesus nunca existiu. Quando você usa a palavra na verdade, você está afirmando que aquilo é uma verdade. E isso é altamente especulativo. Estão entendendo? Então cuidado com essas armadilhazinhas costumeiras aí. Aquilo que você fala, na verdade, verdade é verdade. Verdade existe. Verdade é um fato. Essa conversa de que não existe uma verdade absoluta, uma outra coisa que eu não entendo é essa tal de verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Absoluta não é uma coisa que você precisa ligar à palavra verdade. Porque verdade é verdade. E verdade é absoluta. Porque ela é uma verdade. ou não é? Eu vou dizer uma verdade que não é verdade. É óbvio que ela é absoluta, porque ela é verdade. Né? Então, as pessoas não acreditam mais em verdades absolutas. As pessoas não acreditam na verdade. Quando alguém diz, eu não acredito na verdade, ela está autocontradizendo aquilo que ela está dizendo, porque se a verdade não existe, aquilo que ela está dizendo é uma mentira. E, portanto, não existe verdade sobre a face da Terra. Então, cada um faz a sua verdade, né? Aí vai da tua opinião. Pô, isso é minha opinião, é que de repente, sei lá, todos os seres da face da Terra são inferiores a mim. O cara fala, ah, mas você não pode, não tem como. Ah, mas é a minha opinião. Eu acho que você é um verme e eu sou melhor que você, acabou. Só o tamanho da cabeça já diz que eu sou melhor que você. Se não existe uma verdade absoluta, o que você vai fazer na escola? Tudo que você aprende lá é mentira. Nada daquilo é verdadeiro. É. Eu desafio vocês a ouvirem no YouTube uma aula de um velhinho católico que já é falecido. Eu fugi o nome do abençoado. João Paulo II no teu nariz. Esse é só no Centro Espírita para ouvir ele falar. Poxa vida, eu vou mandar o link para vocês, que é melhor. Ele é falando a respeito da verdade. Um senhor que já faleceu o ano passado, mas me fugiu literalmente o nome dele. Ok? Então, continuando lá. Cada uma das sete visões do Apocalipse descreve o panorama histórico entre os dois adventos, ou seja, o nascimento de Jesus e sua segunda vinda. Além disso, em algumas visões, há registros de eventos que ocorreram antes de Cristo e outros que acontecerão após a sua segunda vinda. Verificaremos, porém, que o assunto tratado em cada uma das sete visões é o mesmo, mas revelado através de ângulos diferentes e com ênfase diferente, constituindo-se no final a revelação paralela do recado único do Apocalipse, o triunfo final de Jesus Cristo. Amém? Essa é a mensagem que o Apocalipse alcança para mim e para a tua vida. O Apocalipse é uma carta escrita por um homem chamado João e enviado a sete grupos de crentes. Trata ela de situações históricas e espirituais. Então foi o apóstolo João, autor do quarto evangelho e de três das epístolas, o mais jovem dos 12 discípulos de Jesus, é agora o único sobrevivente e conta com mais de 85 anos de idade. Quando João escreve o Apocalipse, ele já estava velhinho já. Estava tipo Bruno, assim, outros aí, estavam mais velhinhos. Desterrado para a ilha de Patmos, por causa de seu testemunho público de Jesus como seu único Senhor, trabalhava nas minas de mármore, acorrentado nas pernas, dormindo numa caverna e sofrendo os maus tratos reservados aos inimigos do Império Romano. Quando ele escreve o livro do Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos. João era bastante conhecido entre os membros das sete igrejas, tendo se definido como seu companheiro na tribulação. É bem possível que exercesse sobre elas uma supervisão espiritual. A quem essa carta foi enviada? As sete igrejas. O Apocalipse foi escrito e enviado às sete igrejas identificadas pelos nomes das cidades em que estavam situadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Havia outras igrejas já estabelecidas no primeiro século, assim como Colossos, Troade, Mileto, etc., por se encontrarem as sete igrejas em cidades estratégicas que funcionavam como centros de comunicação na época, é que foram elas escolhidos para receberem esta carta. Não há qualquer evidência de serem estas sete igrejas símbolos de outras ou de representarem épocas diversas da história. Tal interpretação não tem fundamento bíblico. Elas eram simplesmente o que a Bíblia nos informa: sete grupos de cristãos vivendo uma grande tribulação. Qual a razão da carta? Nos capítulos 2 e 3 descobrimos ser este livro, carta, uma forte advertência do Espírito Santo contra os males que existiam nas igrejas, em recomendações igualmente fortes a que voltassem ao seu primeiro amor, arrependendo-se e vivendo em humildade. Outra razão foi o conforto que o Espírito Santo se empenhou em transmitir aos crentes das sete igrejas que haviam passado por feroz perseguição. A vitória final da igreja e o triunfo de Jesus Cristo foi a mensagem da carta, o que muito animou os que perseveraram em meio a tanto sofrimento. Esta carta foi toda escrita para as 7 igrejas, não apenas os recados registrados nos capítulos 2 e 3. Quem afirma o contrário tem a obrigação de provar pelo próprio texto que os capítulos 4 em diante descrevem somente eventos que ainda estavam por acontecer. Acreditar nisso seria o mesmo que aceitar que eu lhe escrevesse uma carta, reservando-lhe apenas o primeiro parágrafo e dirigindo o restante de seu conteúdo a alguém que nem sequer nasceu. É essa maneira que muitas pessoas explicam os 19 dos 22 capítulos desta carta escrita e enviada às 7 igrejas. Sabemos, porém, que este livro-carta foi escrito tanto para as 7 igrejas como para todo o povo de Deus em todas as gerações, visto que não há restrições na promessa que diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. No ano 96, Anno Domini, no fim do reinado do imperador Domiciano, 80-96 Anno Domini, este César era um verdadeiro demônio, ou demônio, conforme a Gólgota. Durante as conquistas romanas, desenvolveu-se um culto que uniria o Império Romano em meio às culturas diversas dos povos dominados, ou seja, o culto e adoração do imperador. O César. Nem todos os imperadores faziam questão disto, mas Domiciano era um fanático e exigia ao pé da letra o cumprimento da lei romana com respeito à adoração à sua pessoa. Uma vez por ano, portanto, cada cidadão nos países conquistados era obrigado a ir à praça principal de sua cidade e ali jogar um pó numa fogueira perante o grande ídolo do imperador, declarando: César é o Senhor, César é Deus. Prestar culto a César não significava apenas uma atitude religiosa, mas dever político, cuja traição era punível até de morte. Ok? Coisa séria, né? Não era brincadeira. Portanto, no ano 96, Anno Domini, todos os crentes que consideravam Jesus Cristo como seu único Senhor eram marginalizados. Nenhum crente daquela época gozava de qualquer direito. Por sua intransigência religiosa, os membros das 7 igrejas perderam não só empregos, como propriedades, bem como a proteção da polícia militar romana. No ano 96, se adorava ou a César ou a Cristo. Nunca os dois. Jamais os dois. Ser membro da Igreja de Jesus Cristo, portanto, significava a perda de tudo e a real possibilidade de uma morte como mártir. O apelo do Evangelho naquela época não se baseava em promessas de felicidade e realização. Era muito pelo contrário, um convite ao sofrimento e até à morte. A tribulação do povo de Deus não era uma profecia, e sim uma realidade do dia a dia. As 7 igrejas entenderam perfeitamente a razão dos ataques da besta. Os mortos debaixo do altar, clamando: até quando? Não significava para eles uma figura profética ou poética. O povo do primeiro século não tinha que esperar por uma grande tribulação. Ele já estava vivendo uma grande tribulação. Aquele povo sofrido do primeiro século não interessava a identidade do anticristo, porque já estava vivendo debaixo do jugo de um lunático que aspirava a tomar o lugar de Cristo. Ok? Numerologia. Vamos ver tua sorte nessa noite agora. Vamos ver como é que anda. Vamos ver como é que andam os seus búzios nessa noite. Para ser inteligentemente e compreender, para ler inteligentemente e compreender o recado do Apocalipse, é necessário saber algo sobre os números nele usados. Número 3, Deus, a Santíssima Trindade. 4, inteireza, os quatro cantos do mundo, os quatro ventos. 6, homem. Adão foi criado no sexto dia da semana. Ele trabalhava 6 dias da semana, No Velho Testamento, o escravo trabalhava 6 anos para ganhar sua liberdade. 7, perfeição. Há 7 dias na semana, 7 igrejas no Apocalipse, 7 braços no candeeiro do tabernáculo, 7 espíritos diante de Deus, também que não está aqui escrito. 10, totalidade. O sistema básico de enumerar é 1 a 10, as 10 pragas do Egito, os 10 mandamentos. 12, igreja. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos da igreja. Todos os números usados no Apocalipse, 24, 1000, 144 mil, são extensões dessas definições usadas em toda a Bíblia e reconhecida por todas as escolas de interpretação bíblica. Estou quase acabando. O estilo literário. Reconhece-se a diferença entre uma novela e um documentário na televisão porque uma e outra usam linguagem e estilo e formas diferentes para transmitir sua mensagem. O Apocalipse é diferente dos demais livros nas Escrituras Sagradas porque usa todas as formas literárias para formar uma ópera cósmica. Nele encontramos narrativa, diálogo, visões, drama, poesia, música, profecia e simbolismo. O livro está cheio de movimento, repleto de cenários que mudam rapidamente. Ouvimos nele muitas vozes, cânticos e trombetas. Mal terminamos de entender o significado de um cenário, muda radicalmente, mostrando algo completamente novo e inesperado. Muito importante é reconhecer o âmago desta revelação. Essa revelação não está nos detalhes de cada visão, a identificação de cada olho, cada chifre, mas sim na grandeza do panorama, sua música, seu espírito, a atmosfera e a emoção do drama cósmico. O recado. Há uma só mensagem que ocorre em todas as 7 visões do Apocalipse. A igreja de Jesus Cristo, mesmo perseguida e atribulada, terminará vitoriosa. O sistema deste mundo é condenado, Satanás será destruído e Jesus Cristo é o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém? Ok? Então isso aí foi para vocês se inteirar um pouco e a gente ter algumas ferramentas. Alguém me traga água da torneira, porque acabou lá. Igreja de pobre dá nisso, né? Nem da torneira não tem aí? Chegou a água? Então tragam-me, please. Ou tragam um quentão com pinga aí também dá na mesa. Vou pegar os apocalipses. Ok. Então nós vamos iniciar a primeira visão. A primeira visão, eu vou começar tratando os capítulos 1 até o capítulo 5, obviamente hoje não tratarei tudo isso, cujo tema é Cristo e a Igreja no mundo e no céu. Abram lá então, já estão com as suas Bíblias abertas em Apocalipse. Eu quero ler o capítulo 1, os versículos 1 até o versículo 3, para a gente iniciar. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo, João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A primeira questão que a gente observa aqui é que é a revelação de Jesus Cristo. Jesus é o objeto e o conteúdo da revelação. O propósito disso daqui é revelar Jesus Cristo, a sua redenção, o seu cuidado, o seu plano, o seu senhorio sobre a história. Amém? O que em breve há de acontecer? O que em breve há de acontecer, isto implica que o que será dito não são coisas que provavelmente irão acontecer. Ou talvez aconteçam. Elas irão acontecer. O que eu acho poderoso no Apocalipse é que ali não tem conversa. Ali não é uma opção que Deus, de alguma forma, está dando para a humanidade. Olha, talvez, quem sabe, essas coisas não aconteçam. O que ele está dizendo, ó, essas coisas irão acontecer. Assim como as profecias do Antigo Testamento, que falavam a respeito do Messias, se cumpriram na íntegra, naquele que se chama Jesus de Nazaré, que viveu há 2000 anos atrás sobre a face da terra. Eu vi um debate muito legal essa semana de um teólogo com um rabino. O teólogo arrebentou, acabou com o cara. Falou assim: se Jesus não era o Messias, acabou o cristianismo, e não somente o cristianismo, mas principalmente o judaísmo. Principalmente o judaísmo. Porque todas as promessas do Antigo Testamento, que ele nasceria ali, ó, no ano 30, ano Domini, ali era a data que o Messias tinha que ter sido revelado, e não foi revelado, segundo vocês. Se ele não foi revelado naquela época, e vocês estão há mais de 2000 anos, aquela profecia por si só já foi derrubada. Que quando Daniel fala das 70 semanas, que na 79ª semana o ungido seria manifesto. Já passaram, a não ser que eles estão multiplicando por 700 o troço. De repente o cálculo judaico está aí, né? Mas a outra questão é que o templo já foi destruído. É muita coincidência. É preciso muito mais fé para você negar que Jesus não foi o Messias do que para crer que ele foi. É muito mais difícil você negar o fato histórico que é Jesus Cristo. É muito mais difícil você crer nisso, negar isso, do que você acreditar que de fato isso aconteceu. Porque as coincidências da história que circundam a história de Jesus Cristo são muito grandes. Os caras preferem acreditar em teorias de conspiração, né? Eu acho muito legal quando eles falam assim: a Igreja Católica mudou a Bíblia. Mas a Igreja Católica vem só no 4º século, criatura de Deus. Os escritos do 1º e do 2º século, faz o que com eles? Com os escritos dos pais da Igreja? Se você pegar todos os livros da Bíblia, jogar tudo fora, você reescreve toda a Bíblia só com os escritos dos pais da Igreja do 2º século. Nem se pensava em Igreja Católica. Constantino nem feto não era. Nem o pai dele existia. O fato do cristianismo, a religião a qual eu e você seguimos, é a religião mais provável sobre a face da terra. Se o cristianismo não é a verdade, não existe verdade sobre a face da terra. Porque o que a gente tem aqui nas mãos é o livro mais fidedigno que alguém pode ter. Amém? Veio um palhaço aí em Curitiba dizendo que a Bíblia não tinha razão, escreveu um livro. Um monte de burro que foi enganado e foi lá assistir. Quase que eu fui também. Ainda bem que eu não fui. Porque se eu tivesse ido, esse cara tinha passado uma vergonha. Porque eu sou arrogante. Então, eu sou arrogante e ignorante. Depois eu me arrependi. Falei: cara, eu queria ter ido lá. Então tá bom, né? Então, não são prováveis. Não se está colocando isso como uma probabilidade, mas como fatos que irão acontecer. A revelação de Deus para mim e para você, essas coisas irão acontecer, não são negociáveis. Deus virá, trará juízo, levará os seus para um novo tempo, uma nova terra, uma nova criação, que já se iniciou lá na cruz, em Cristo Jesus, na minha vida e na tua vida, quando eu e você nascemos de novo. Amém. Já está aqui, acontecendo agora. Continuará acontecendo, até que finalmente chegará o ápice, a consumação final de todas as coisas, conforme a palavra está dizendo. Diante da declaração, irão acontecer de modo imperativo, nós temos, portanto, duas formas de vermos essa declaração. A primeira, haverá atos soberanos imprescindíveis que ocorrerão sem qualquer intervenção humana no processo, como eu já falei. Acontecerá e acabou. Jesus voltará. Nada poderá impedir isso. Uma vez eu conversei com um cara que ele era general do exército de Satanás. Conheci em pessoa. General. E a promessa que o diabo tinha feito para ele é que nessa guerra final o diabo ia vencer. Jesus. Tem um Ultimate Fight. E parece que os dois entraram no ringue lá e o diabo ia vencer Jesus, né? Eu olhei pra ele, eu fiquei com uma dó do coitado. Falei assim, mas você sabia que o diabo é mentiroso? Sim, eu sei. E se ele estiver te mentindo? Não, não. Pra mim ele não mente. Ele mente pra todo mundo, menos pra mim. Então, ele era o general, desse tamanho assim, ó. É, acho que é complexo de baixinho, né, cara? Né? Os baixinhos se acham que... Imagine. General. General. De 7 estrelas ali, né? Então, primeiro, esses atos soberanos de Deus. Segundo, haverá processos que somente ocorrerão diante do não arrependimento das 7 igrejas. Então, essa é uma outra questão. Então, ao mesmo tempo que tem... profecia está dizendo assim, isso irá acontecer, ponto final, acabou. Há outras questões que estão tratando assim, olha, seguinte igreja, se vocês não se arrependerem, eu virei e tirei, e tirarei de vocês isso. Então, isso está numa dependência. É Deus colocando, olha, se arrependam. Há atos soberanos e atos que implicam, então, em que Deus deixa para o homem a opção. Se arrependa. Se não se arrepender, fogo. Se se arrepender, love. Não se arrepender, o bicho vai pegar. Certo? Deus, obviamente, em sua presciência, já sabe tudo o que irá acontecer. Alguém pode perguntar, como Deus pode saber de tudo o que ocorrerá daqui a 100 anos, se o futuro ainda não existe de fato no tempo e na história? Como você responderia isso? A fé cristã, ela professa isso, né? Isso é um dogma. A onisciência de Deus, que Deus sabe o ontem, o agora e o depois. Como Deus sabe o depois, se o depois ainda não aconteceu? Né? E isso daí gera algumas confusões na mente e às vezes até problemas trazidos quando a gente está debatendo, né? Eu cansei de responder essas perguntas para ateu. Ateu, eu não, já encheu o saco já de responder essa pergunta. Mas não só para ateu, para crente também. Já encheu já o saquinho de responder questões como, por exemplo, frases contraditórias muito usadas por gospels, white metals, fios do capeta e em geral. Você sabia que você pode mudar o seu futuro? Você pode mudar o seu futuro. Primeira delas. Você sabia que você faz o seu futuro acontecer? Você não tem aqueles livros de autoajuda? Né? Aquelas palestras. Você faz o seu futuro acontecer. Eu acho interessante a gente parar um pouquinho nessas duas frases, porque assim, é interessante eu falar assim, ó, quem faz o meu futuro sou eu. Bum, a bala perdida mata eu. Quem faz o meu futuro sou eu. Estou na rua, sou atropelado e morro. Quem faz o meu futuro sou eu. Eu pego uma doença incurável e morro. Você acha mesmo que você tem poder sobre o teu futuro? Eu e você não temos poder algum sobre o futuro. Nós temos poder sobre o agora. E olha lá. E olha lá. Porque quando se fala você pode mudar o seu futuro... Eu fico pensando assim, quando você... Deixa eu continuar aqui, depois eu quero completar esse raciocínio aqui. Outro raciocínio. Se Deus sabia o que iria acontecer, por exemplo, Eva pegar lá o fruto, comer, dar para Adão, os dois, acabarem com a nossa vida, né? Estamos lascados até hoje aqui, né? Se Deus sabia o que iria acontecer, por que Deus deixou acontecer? Isso aí é muito usado em debates, né? Por que Deus deixou? Outra coisa, você pode mudar o seu destino, que também está muito ligado a você mudar o seu futuro, né? As duas coisas. Outra, se pudéssemos voltar no passado, mudaríamos o futuro, né? Einstein tinha uma teoria de que você podia viajar no tempo, voltar, né? De volta para o futuro, isso mesmo. Os X-Men volta, vem gente do futuro, eles vão para o passado, vão para o futuro, muda lá atrás, daí muda desencadeia todo um processo de mudança na história, né? Essas teorias. O futuro não pode ser mudado e nem o destino de ninguém. Porque, por definição, as palavras futuro e destino denotam o que de fato ocorrerá e não o que provavelmente acontecerá. Quando você usa a palavra futuro, você não está dizendo probabilidade. Você está dizendo algo que de fato vai acontecer, ou não. Senão, não é futuro. Quando eu falo de destino, eu estou falando de algo que de fato irá acontecer, porque senão não é destino. Eu vou mudar meu destino. Qual que era o teu destino, Pipe? O meu destino era morrer atropelado. Mas não, eu não vou morrer atropelado. Eu vou morrer velho numa cama. Eu vou mudar meu destino. Você mudou teu destino? Não, o teu destino, o que que era? Você morrer numa cama. Se você não vai morrer atropelado. Mudar o futuro é a mesma coisa. Agora, com relação a Deus, que é mais interessante, né? Quando pessoas cogitam Deus mudar o que sabia que iria acontecer, os termos utilizados na frase são contraditórios. Pois se Deus sabia o que iria acontecer, isto implica que ele viu o que iria acontecer, e não que provavelmente aconteceria. Deus não pode mudar o que de fato iria acontecer. Se Deus é onisciente e Deus sabe todas as coisas, Deus sabia que Eva iria pecar, o que que Deus sabia? Me respondo. O que que ele sabia? Sim, mas eu falei uma frase. Se Deus sabia que Eva iria pecar, ponto. O que que ele sabia? Que Eva iria pecar. Quando um idiota me fala por que que ele sabia, ele não mudou. Mas se ele muda, ele não sabia. Vocês entenderam? Que o pensamento é burro. Deus não pode mudar aquilo que ele sabe, porque aquilo que ele sabe é fato, a não ser que Deus estivesse tratando de uma probabilidade. Então, olha, Deus não sabe de nada. O que esses caras querem dizer quando eles pedem esse tipo de afirmação? Eles estão negando a onisciência de Deus. Sabe por quê? Porque o que eles estão querendo dizer é o seguinte: que Deus estava lá, quando Deus criou Adão e Eva, ponto. Ele pensou assim: rapaz, mas vai que essa mulher faz uma cagada. É, a probabilidade é grande. Então foi o seguinte: acho que para evitar o problema, eu não vou criá-la. Certo? É isso que estão dizendo. Porque se Deus podia mudar, então nós estamos falando de probabilidade. E não de fato. E não de algo que de fato iria acontecer. Amém? Deus poderia mudar. Deus, a Gólgota, de ser uma igreja pobrinha, podia mudar? Como? Se ele viu essa igreja pobrinha existindo, viu a favela estabelecida, ele não viu uma provável favela, ele viu a favela, viu a malária, os vileiros reunidos, ele viu. Quando nós estamos tratando de como a presença de Deus é possível, a possibilidade disso é o fato dele ser atemporal e o fato da predestinação como ato soberano dele. Deus é atemporal. Isso é científico. O tempo veio a existir com a criação, não para Deus. Porque como é que Deus sabe o que irá acontecer? Como que ele sabe o que irá acontecer? Porque Deus já está lá. A forma como Deus enxerga a história não é assim. Quem enxerga a história somos nós, na horizontal. Deus enxerga a história na vertical. Para Deus, o ontem é hoje, o amanhã é agora. O amanhã é ontem, porque na eternidade, no tempo, em Deus, todas as coisas já são. Já são. O fator atemporal em Deus, eu sei que está sendo meio filosófico a parada aí, entendeu? Mas é para ser filosófico, porque filosofia vem do coração de Deus, amém? Não foi o diabo que inventou a filosofia. Eu não estou falando uma coisa assim fora da Bíblia. Ok? Filosofia é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Amém? Eu estava lendo um artigo essa semana dizendo da revelação de Deus na Bíblia e a revelação de Deus na cultura grega, através da filosofia. Porque verdade é verdade, a verdade só pode vir de Deus, irmãos. Mesmo que você vá num centro de macumba, o pai de santo lá. Eu não sei fazer, nunca fui, nunca frequentei. Cadê o Bob? O Bob foi macumbeiro um monte de tempo, tá aí? O Bob sabe imitar certinho. É. Se um cara disser uma verdade, é verdade. Eu já falei pra vocês, esse tempo eu tava assistindo rádio. Assistindo não, ouvindo, né? Assistindo é difícil. Eu tava ouvindo rádio e... Momento Espírita. Eu, opa, deixa eu dar uma ouvida nesse trem. Deixa eu dar uma ouvida nesse trem. Aí eu... O cara começou a falar umas verdades. Ele falou, mas rapaz, isso é verdade. Isso é verdade. A reencarnação, isso é mentira. Mas isso aí é verdade. Entendeu? Não estou dizendo você ouvir Momento Espírita. Ouça um Metalcast, ok? Mas na rádio não tem, né? Então não tem jeito. O fator atemporal em Deus, o tempo veio existir com a criação. Em Deus, o ontem, o hoje, o amanhã já são. Portanto, ele como atemporal olha o passado, o presente e o futuro numa linha vertical e não horizontal. Ou seja, Deus nunca é pego de surpresa, porque ele já sabe de todas as coisas. Ele já sabe de todas as coisas que irão acontecer, porque já as viu acontecer antes de todas elas acontecerem no tempo fora dele. Em Deus não existe o fator tempo. Eu vou ler alguns textos para vocês verem. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O mundo foi criado 2000 anos atrás? Não, mas aqui está dizendo que foi, ué. Porque se Jesus foi morto desde a criação do mundo, então o mundo foi criado 2000 anos atrás. É isso que está dizendo ou não? Hã? Quando Jesus foi morto, desde a criação do universo, de todas as coisas ele foi morto. Como isso é possível? Em Deus é. Agora, me explique então isso. Não, Pipe, isso aqui é o seguinte. O João fumou um baseado na hora ali. Ficou doidão e escreveu isso aqui. Hã? 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aí entra a relação de Deus, né? Esse Deus atemporal que está fora do tempo lá, que enxerga tudo assim. Ele fala, como é que eu vou me relacionar com esse ser que faz parte do tempo? Ele entra na história. Ele se faz tempo para falar a minha e a tua linguagem. Quando Deus lá no Éden pergunta, Adão, cadê você? Os ateus usam, está vendo como Deus não sabe todas as coisas? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? O Deus dos ateus não, mas o meu sabia. Exatamente onde ele estava. Assim é o Deus. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes de você sonhar em existir, antes de Deus sonhar em criar essa existência, Deus já sabia o teu nome, quem você seria, onde você nasceria, que você seria essa bênção que você é. Né? Antes de todas as coisas. Aí os caras, mas se ele sabia que a gente ia ser essa porcaria, por que ele criou? Volta a pergunta burra. Se ele sabia, ele sabia. E ainda assim, ele falou, vamos criar tudo. Vamos criar. Vamos criar. Salmo 139, 16, diz assim, os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, amém? Se apegue nisso em nome de Jesus. Eu sou um bundão para com a morte. Sou, confesso. Medo de morrer desgraçado. Principalmente de doença incurável, né? Tipo, você fica lá definhando, morrendo aos pouquinhos, né? A minha oração todos os dias: Deus, por favor, for para matar, mata uma jamanta de uma vez. Me poupe, porque senão eu vou ficar bicudinho. Eu estou quase encerrando, tá? Ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João é a testemunha. Lá em 1 João 1, 1 a 2, olha o que o próprio João disse. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, né? Que nem o Metallica lá. O que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, aleluia. Esse cara pegou em Jesus, esse cara viu Jesus, esse cara estava ali, comia com Jesus, andava com Jesus. Esse cara está falando de algo que ele experimentou na vida dele de fato. Ele é a fiel testemunha. João é testemunha, ele não está falando de algo que ele ouviu falar, mas de algo que ele viu pessoalmente. O último dos 12, todos haviam sido mortos, martirizados, ele é o último que sobra dos 12 fundamentos, os quais Jesus confiou, e que por causa deles até hoje nós estamos aqui. Todos na história declararam que o cristianismo não duraria, todos esses homens estão enterrados. E a fé cristã está aí, maior do que nunca. Amém? Portanto, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. Lê, ouve e guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Desde que Jesus veio a esse mundo, o fim está próximo. Muitos zombam, dizendo que está um pouquinho atrasado. Mas a nossa esperança continua. Amém? De que muito em breve esses céus se abrirão e o Senhor Jesus voltará em cumprimento à sua promessa. Em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem nós continuamos, eu quero orar. Quero que você fique em pé. Senhor Jesus, eu quero glorificar o teu santo nome nessa noite. Primeiramente, pela tua fidelidade a mim, Senhor. Por ter me trazido em tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Senhor, que aquilo que a gente está tratando através da tua palavra, Senhor, da herança da tua palavra para nossas vidas, eu quero pedir, Deus, que esse tempo, Deus, seja um tempo em que realmente o Senhor nos mova, que o Senhor venha trazer esperança, que o Senhor venha trazer renovo para nossos corações, a nossa alma, trazer paixão, amor sobre todos nós, Senhor, para que a gente não seja engolido por esse mundo que está aí fora, porque esse mundo tem lançado toda sorte de desespero, desesperança. A fé cristã nunca foi tão atacada como tem sido, Senhor. Temos vivido diariamente, Senhor, em arenas de leões, Senhor, ao nosso redor. Toda espécie de perseguição, Deus, ao teu povo. Nós, mais do que nunca, precisamos nos apegar nessa revelação, Deus, nessa tua palavra que está aqui. Imprima em nossos corações, Jesus. Imprima em nossas almas, em nosso espírito, a revelação da tua palavra. É o que eu oro e eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Vão em paz. Tenham todos uma ótima semana em Cristo.